Estamos todos felizes com o fato de que o Brasil saiu do mapa da fome. Isso significa sair de 15,5% da população em 2022 com fome para menos de 2,5% da população hoje ainda em situações de insegurança alimentar. Esse fenômeno é resultado da recomposição e ampliação de muitas políticas que tinham sido abandonadas e cortadas em governos anteriores. Resultado da recomposição do PA, resultado da recomposição do PNAE, é resultado do Bolsa Família, é resultado de várias ações que incidem no processo de segurança alimentar, assistência técnica, crédito, água, cisternas, muitas e muitas políticas. Porque foi convivendo com o semiárido que o povo do semiárido saiu da fome. Então nós temos orgulho de participar, mas nós temos um questionamento a deixar. Se nós enquanto Brasil estamos a 2,5% da população ainda com fome, nós temos um desafio. Nós temos o desafio a zerar esse percentual da população com fome, a zerar esse percentual da população com sede, a zerar esse percentual da população que tem seus direitos básicos desrespeitados. E é essa mensagem que a ASA quer deixar aqui. A mensagem de alegria, a mensagem de ter participado do processo, de querer continuar a participar, mas a mensagem de dizer que o caminho ainda é longo a ser percorrido, que nós precisamos estar fortes, unidos e coesos na busca desse resultado final, que é a segurança alimentar e nutricional de toda a população brasileira.